Não me dá grande balo. É? Fui ao Rocio com o meu tio. Tanta gente a passear. Subi o Chiado, cantar o fado. Muito eu gosto de lá passar. Cheguei a Camões, estavam dois caminhões, tantos carros a apitar. A Rua do Norte, sempre me deu sorte. Tantos amigos a estima. O truque das escadinhas do Duque são os santos a ajudar. Imperial, do Terminal. Imperial, do Terminal. Imperial, do Terminal. Imperial do Terminal. Depois do Condes, fui à Praça de Londres. Quem havia de encontrar? Uma amiga muito atrevida convidou-me para jantar. Chop, chop. Já estou feito, já nem me deito. E Lisboa vai ao ar. Prometo. Vai ao ar. Entrei no café que foi combinado. Não estava ninguém, mas não achei grave. Andava na estrada há já tanto tempo que entrei e fiquei à espera. Pensar em ti e na confusão em que então andava, deixei-me ficar. As folhas caíram contra um céu cinzento e eu lhe fiquei. E andarei como se ainda te fosse encontrar. Um tal amor não se esquece, não é? Nunca se há de parar a pensar em ti na confusão. Ficar vez caíram contra um céu cinzento e eu lhe fiquei a sentir o vento. Mas voltarei todos os dias àquele café, porque a imagem que dele guardei nunca se há de apagar. Assim andarei como se ainda te fosse encontrar. Um tal amor não se esquece, não é? Nunca se há de apagar. Mas voltarei todos os dias àquele café, porque a imagem que dele guardei nunca se há de apagar. Se andarei como se ainda te fosse encontrar. Um tal amor não se esquece, não é? Nunca se há de apagar. Já pode falar de política. Meu Senhor, abrir o céu. As mãos não são estas, não são estas as mãos. you. Cala-te, que eu quero falar. Afinal tu és igual ao resto do maralhão. E eu não quero mais as portas daquela casa tão fechadas outra vez. Já não abrem mais. E eu fiquei aqui sozinho, pensar no meu destino. Mas não sou capaz. Eu estou bem assim, mas mal de mim. Se eu me fosse apresentar como o senhor do meu bem-estar, faço as promessas do senhor. Estou só. sei bem todas as voltas que dou. Nunca ninguém viu meu meio sorriso falhar. Depois fico a pensar nos olhos de quem não me vê, julga perceber-me bem. Vai o meu amigo, a vida dele corre perigo. Já não pode mais. E o carro ali parado cá para mim não sai dali. Já não anda mais. Passa o menino Jesus carregado com a cruz. Ainda sobe mais. É só esta a confissão de um grande pecador. Já não posso mais. Eu estou bem assim, mas mal de mim. Se eu me fosse apresentar como o senhor do meu bem-estar, é só conversa dos senhores do tribunal. As mãos não são. Eu quero, eu quero, eu quero. Chica já não conta. Ficou sem os meninos a chorar. Por isso agora a coisa já é outra. Oh. Para se amar, vive só.